esquece, faz coisas que tu não faz. Na minha cara ou na tela e vai de você. Já que atrapalhou minha noite de prazer, se quiser dar 50, sei um até mais. Ela merece fazer. Banda 007. Isso não é uma disputa. Eu não quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. E suas malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai pagar. Um traidor, faça esse favor. Yeah, infiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. Banda 007, Rodrigo Saudade. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Usa as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai cuidar. Um traidor, faça esse favor. Yeah, infiel, eu quero ver você morar num hotel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. E ele fiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. E aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar. E sua roupa, por favor, e vai embora. Eu acho que a gente já passou da conta. Tá feita que não existe mais respeito. Todos os dois pedem o direito. Eu acho melhor a gente dar um tempo. Você jurou que havia esquecido e que nunca mais tocava nesse assunto. Se estou contigo é porque te amo e te confesso, não tenho outro plano. Só penso em ficar com você para sempre. Mas só que eu não aceito você trocar meu nome pelo nome dele. Você está comigo, não está com ele. Será que você ainda não esqueceu? Será que não esqueceu? Preciso de um tempo para processar isso na minha mente. Se você está comigo, não vive contente. Pode voltar pra ele e me deixe só. Posso te garantir, assim vivo melhor. Chico Salles, o top da rocha. Você

quero ele. Ele não te ama, mas eu amo ele. Ele não te quer, ele não te quer, mas eu quero ele. Agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu bebi asas livres. Como dizer que não, que nunca me fez nada, depois de tanta dor e causou pro meu coração. Eu quis até morrer depois que foi embora, e volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sim, você ficou mais frio, meu inverno parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama, e agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Essa é a marca DJ Rodrigo Saudade. Eu quis até morrer depois que foi embora, e volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você ficou mais frio meu inverno, parecia frio eterno. Você é minha dor. E agora fala que me ama, e agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que um dia eu vivi. E quando a chuva não batia na minha janela, não podia dormir, te esperava, buscava teu corpo, teu cheiro sumiu em uma hora. Tudo que há de melhor na sofrência. Banda 007. Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos do que eu tava procurando. Eu achei. Quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa, mano, o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. Nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. E a partir de hoje, eu sou homem de uma só mulher.

você já me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo, não morreu. Nossa história não vai terminar assim, pois eu nasci pra você e você pra mim. Vou reacender a chama da paixão, mandar embora essa tristeza, essa solidão. Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir e testemunhar o que eu sinto por ti. Vou gritar que te amo, dia e noite estou chorando, que saudade de você. É o seu nome que eu chamo, me diz o que fazer. Tá doendo, estou morrendo aos poucos. Deixa o orgulho de lado e assuma que me ama, que as coisas não vão indo bem, que tudo que estou passando você está passando também, que a chama do amor está viva em nosso peito. Você já me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo, não morreu. Nossa história não vai terminar assim, pois eu nasci pra você e você pra mim. Vou reacender a chama da paixão, mandar embora essa tristeza, essa solidão. Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir e testemunhar o que eu sinto por ti. Vou gritar que te amo, dia e noite estou chorando, que saudade de você. É o seu nome que eu chamo, me diz o que fazer. Tá doendo, estou morrendo aos poucos. Deixa o orgulho de lado e assuma que me ama, que as coisas não vão indo bem, que tudo que estou passando você está passando também, que a chama do amor está viva em nosso peito. Deixa o orgulho de lado que me ama, que as coisas não vão indo bem, que tudo que estou passando você está passando também, que a chama do amor está viva em nós. E que tantos arrojam que há de melhor na sofrência. Diego Brasil. Antes de fazer as suas malas, preste atenção na minha fala, ouça pra depois não se arrepender. Temos que ter calma nessa hora, essa indecisão de ir embora, outra vez já sei, não vai acontecer. Depois que sair, vou trancar a porta. Não preciso olhar pra trás, porque não vai ter volta. Fala mal de mim pelas minhas costas, já percebi, se fala mal é porque gosta. Um CD de arrocha, um litro de cachaça é o bastante pra te esquecer. Nada mais importa, mulher aqui não falta, tem milhões melhores que você. Um CD de arrocha, um litro de cachaça é o bastante pra te esquecer. Nada mais importa, mulher aqui não falta, tem milhões melhores que você. Vai com Deus e não esqueça de me esquecer. Diego Brasil.

minha vida. Vou chorar, vou sofrer, mas me perdoe, amor, eu quero a despedida. Eu vou chorar, vou sofrer, quando você abandonar a minha vida. Vou chorar, vou sofrer, mas me perdoe, amor, eu quero a despedida. Você me disse que não dava mais, queria me abandonar, que o fogo da paixão se apagou, que era melhor terminar. Sem brigas e sem discussões, de uma forma civilizada, fez um apelo pro meu coração, e por enquanto joga no chão e canta pra mim que só que tá apaixonado. Quero ouvir? Quando você abandonar a minha vida, mas me perdoe, amor, eu quero a despedida. Eu vou chorar, vou sofrer, quando você abandonar a minha vida. Vou chorar, vou sofrer, mas me perdoe, despedida. Tudo que há de melhor na sofrência. Você já não é mais a mesma pessoa de antes. Você mudou demais, nem lembra que fomos amantes. Eu sempre respeitei o seu jeito de ser, não te deixei faltar carinho nem querer. Agora você vem dizer que já não pode ser. Eu sempre respeitei o seu jeito de ser, não te deixei faltar carinho nem querer. Agora você vem dizer que já não pode ser. Não dá pra entender. Senhoras e senhores, Helen Patrícia, banda Cheiro Verde. Obrigada, meu querido Chico Salles, é um prazer cantar com você. Eu sou o que sou, não posso sobreviver só de amor. Você precisa responder aos anseios de quem você quer ter. Não posso aceitar a sua condição. Preciso de alguém que seja a solução. Paixão é somente ilusão. Hoje sou pé no chão. Banda 007. Seu polícia que eu separei recentemente, de paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar. afogando no álcool, o som do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento amargo, coração em pedaço. Compreenda, por favor, o meu amor me deixou. Banda 007. É que eu separei recentemente. De paixão eu tô doente. Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som, mas enquanto ela não voltar, eu vou continuar me afogando no álcool, do carro no talo. Manda a multa que eu vou pagar, mas enquanto ela não voltar, sofrimento amargo, coração em pedaço. Sofrência! Manda 007. Oi, tudo bem? Que você está? Há quanto tempo que a gente não se fala? Oi, e aí? Fiquei sabendo que vai se casar. Na cidade todo mundo comenta. Parabéns. Nem tô acreditando. Você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Me diga. E se esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz, só fazer você sofrer, você sofrer, yeah, yeah. Confessa que mentiu dizendo que me esqueceu. Para de marra e fala que o seu amor sofreu. Achei que com o tempo a gente iria se acertar. Já era. Em leite derramado não tem mais o que fazer. Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer. Se foi melhor assim, mesmo sabendo, vou dizer: felicidades pra você. Manda 007. Acreditando, você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Me diga. E se esse cara não cuidar de você, não te fazer feliz, só fazer você sofrer, você sofrer, yeah, yeah. Confessa que mentiu dizendo que me esqueceu. Para de marra e fala que o seu amor sofreu. Achei que com o tempo a gente iria se acertar. Já era. Em leite derramado não tem mais o que fazer. Fui meio orgulhoso, não dei o braço a torcer. Se foi melhor assim, mesmo sabendo, vou dizer: felicidades pra Titãs La Rocha, tudo que há de melhor na sofrência. Um beijo apaixonado faz a diferença. Um abraço de verdade acalma o coração e a poesia. A imaginação me aquece como o sol em cada amanhecer. Amanhecer, amor da minha vida, te

E se a saudade apertar antes da última chamada, tô do lado de fora, próximo da escada. E se achar que do meu lado vale a pena ser feliz, larga tudo e vem pra mim. Rodrigo Saudade Produções. DJ Rodrigo Saudade, produzindo os melhores CDs do estado do Pará. Obrigado por estarmos em primeiro lugar no seu coração.